Eu gostaria que você falasse a respeito da sua casa, pois você contribuiu muito para a construção dessa casa. Então, eu gostaria que você falasse, se você quiser, a respeito da casa, como você percebe isso aqui. Bom, construção de casa, piedade, embora não pareça muito, o tipo de atividade divertida. Primeiro porque você começa a tentar levantar alguma coisa que é sua. Então, nesses termos, você se dedica muito mais ativamente, com interesse muito maior, do que propriamente aquela pessoa que se propõe a adquirir, a comprar uma casa. Quando você pensa em construir uma casa, um lar, finalmente, você começa a imaginar aquilo que lhe interessa mais de perto: o conforto, a satisfação, a oportunidade de ter um local ideal para descanso, para inclusive poder trabalhar dentro daquele local. Nessas condições, você primeiro passa por uma série de fases. Você pode chamar de início de ideais. Nessas condições, para mim principalmente, como advogado, a construção de uma casa oferece algumas dificuldades que, à medida que vão sendo superadas, você encontra uma série de satisfações enormes. Você vê, em termos de construção, a gente começa a pretender obter aquelas. Obter, pelo menos, o preenchimento daquilo que lhe interessa mais de imediato. Vamos ver se a gente consegue fazer por etapas. A primeira dificuldade que a gente tem, como leigo no assunto, é chegar ao papel e desenhar aquilo que você pretende. Então, isso significa que, para o advogado, principalmente, o desenho técnico é algo quase completamente fora de qualquer compreensão. Porque o trabalho de régua de cálculo, o trabalho de milímetro, foge muito daquilo que a gente está acostumado a fazer. Uma vez que, para nós, o raciocínio sempre foi feito quase que em outros moldes, em outros termos. Mas, nisso aí, eu tive uma grande sorte. O fato de todos os meus familiares mais próximos serem engenheiros. E, de uma forma ou de outra, desde criança, eu me acostumei a pensar, ou ouvir, diria melhor, discussões sobre engenharia, sobre resistência de material, tudo aquilo que, de alguma forma, vai lhe levando a formular aquelas bases para o ponto inicial da construção de uma casa. Bom, vencido primeiro essa situação do que se quer, e preenchendo também as intenções da consorte, depois de muita discussão, não, porque a cozinha deve ser maior do que aquilo, e falta área de serviço, falta não sei mais o quê, é importante você acrescentar um banheiro ao lado do quarto, porque fica mais fácil assim, não sei o quê. Então, tudo aquilo que vai sendo trazido pelo outro lado, que você nunca pensou que em casa houvesse, porque para nós, homens, o problema de casa se resume mais a chegar a um lugar para estudo, um gabinete, um terraço às vezes, e mais nada. Então, vencido o somar esses pontos todos, você então finalmente define em princípio o que você quer. E daí você parte para a construção. Bom, chegando aí à planta finalmente, então eu me achei muito sabido nesse ponto e parti para tentar também fazer a própria construção. Nesses termos, eu entrei profissionalmente, uma nova carreira de mestre de obras. Com grande vantagem de saber naquele tempo nem sequer quanto custava um saco de cimento. Então você principia a continuar como todo brasileiro, ou seja, dando opinião naquilo que você também não entende ou entende muito mal. Contrata-se o pessoal, operários. Começa-se a se descobrir onde é que se vende cimento, onde é que se pode comprar tijolo, onde é que se pode adquirir areia, onde você pode contratar alguém que seja encanador ou outra pessoa que possa fazer a parte elétrica. E então você também começa a descobrir que a essa altura você tem que estar na obra até às 6h30 da manhã de qualquer jeito, Porque nesse horário a turma já deve começar a trabalhar. Não importa a hora que você dormiu antes. Então você tem de estar presente a cada momento, a cada dia, orientando e reclamando e achando defeito nas coisas. Porque nesse sentido o nosso operário tem uma pequena falta de iniciativa. E você precisa estar exigindo o máximo dele para que todo o trabalho de construção, todo o serviço de levantamento possa ser feito de uma certa segurança dentro daquilo que você de fato espera. De qualquer forma, essa parte também é para você é gratificante, porque a cada dia que você chega de manhã, parece que o trabalho expandou à noite. E a cada dia tem mais um meio metro de parede, você começa a ver, se delinear aquilo que você de fato espera ver finalmente na casa, ao final. E nesse período, por exemplo, essa casa aqui levantou em 6 meses apenas, nesse período, cada dia novo para você lhe dá aquela alegria maior, até que chega a chamada fase do acabamento, que então é o maior desespero para o construtor. Enquanto você cavou os alicerces, enquanto você definiu o embasamento da casa, enquanto você viu as paredes subirem, então você sente que aquilo está correndo. Mas quando você começa o trabalho de emassar a casa, de dar o acabamento, de colocar janelas, então você tem a impressão que isso nunca mais vai acabar. A gente olha para um chão de casa assim e diz, pô, isso aí uma semana o rapaz faz. Isso foi o maior engano que eu podia cometer na minha vida. Porque quando você começou essa parte do serviço, então foi um Deus nos acuda. Era um desespero total. Tinha hora que eu pensava em desistir tudo, contratar um engenheiro para tomar conta ele mesmo do resto do serviço, eu não via nada andar e nessa fase então, quando o dia já está chegando no final, é que você de fato tem de fazer despesa. Então daí em diante parece a pior parte de tudo. Mas você tem de levar de qualquer forma e continua no serviço. No caso dessa casa, nós começamos a construí-la em fim de setembro, fim de outubro. Quando chegamos perto das festas, já em Natal, Ano Novo, ela já estava praticamente pronta, pelo menos as paredes levantadas todas e a coberta já se fazendo. Mas daí, então, dessa fase, de dezembro até março, foi quando nós conseguimos chegar aqui. Simplesmente para quê? Para colocar o piso, para revestir as paredes, fazer assentamento de portas, de janelas e dar uma mão de cal por sobre a casa. Mesmo porque, em princípio, a ideia nossa era de tentar levantar uma casa nos moldes mais simples e, de certa forma, mais modesto possível. Você vê que nós não nos preocupamos, e acho que não vamos nos preocupar, em dar uma mão de massa nas paredes, ficou na chamada massa única dos pedreiros. O chão mesmo, o piso, foi colocado em termos de lajotão, que é também o que é mais simples e que se usou durante algum tempo no interior do estado. Uma boa parte da casa, intencionalmente, foi deixada com piso de cimento, enquanto que para outra ficou até hoje à espera de melhores, para se colocar uma catifa, que nunca se fez. E acho que essa locativa vai levar muito tempo para sair ainda. De qualquer forma, na construção da casa, isso tudo vai levando você a descobrir que a pessoa tem de procurar se limitar naquilo que de fato ela conhece. Porque hoje, por exemplo, eu me queixo tremendamente aqui de pequenas coisas que se eu tivesse tido um aprendizado técnico, não teria cometido esses minúsculos erros, mas que de fato incomodam a gente. Problema de ventilação, apesar de se morar praticamente à beira-mar, ao se fechar algumas janelas aqui, certas áreas da casa fica tremendamente quente. Deixei que ficasse uma área enorme da casa, ao final do poente, levando uma insolação respeitável durante toda a parte da tarde, e isso de fato aquece uma parte também da casa. São uns pequenos e quase insignificantes enganos que um técnico jamais cometeria e que todo qualquer advogado que amanhã se meter a fazer uma casa fatalmente vai repetir os mesmos erros e vai reclamar o resto da vida daquilo que ele não foi capaz de prever. Mas isso talvez faça parte até do próprio temperamento brasileiro. Como está a medida? Bom, em princípio essa casa foi dividida quase que por áreas, no sentido de permitir um isolamento maior para cada função específica. Você vai ver posteriormente, nós apanhamos três polos principais, considerando como unidade quase autônoma: quarto, gabinete, serviço sanitário. Todos os três reunidos em uma sala única, grande, tendo ao lado uma área de refeições. Isso porque aqui em casa nós temos de considerar basicamente três personalidades com vida distinta. Seria meu avô, que dedica-se, gosta muito particularmente de música, aprecia também, como no caso da engenharia, apreciando essa profissão como uma verdadeira arte. Então, considerando essa parte, considerando mamãe, que já hoje se dedica mais especificamente à plástica, no que diz respeito à pintura, desenho e tudo mais, considerando também que, no meu caso, eu também já tenho uma atividade muito diversa, no caso escola e advocacia. Então, imagino a casa nesses dois polos distintos. No meu caso, uma pequena área destinada à biblioteca, que tem o nome de biblioteca, mas não tem muita aparência. Quarto, dormir, banheiro. No caso do meu avô também, um quarto destinado a repouso, um outro ao lado para livros e futuro gabinete, parte sanitária, e mamãe também nos mesmos moldes. Se bem que essa terceira parte destinada à minha mãe ainda não tinha ficado completamente pronta, vejo que ainda falta um terraço lateral, que terá um estúdio nesse terraço para pintura e guarda de telas, cavaletes, material que ela usa especificamente nessa parte. Essa ainda está incompleta, mas será destinada ou será construída nesses moldes. Você vê que isso aqui, então, tudo fica reunido numa área comum, que é assim que nós estamos. Mas tu tem a impressão que daria, eu permitiria a cada um ter sua vida, dedicar-se às suas atividades a qualquer momento, sem interferir de qualquer forma na vida do outro. Isso, então, foi a ideia central para a elaboração da planta da casa. Foi isso que norteou a construção. E a decoração que você está falando aí Não, a gente não pode falar em decoração ainda, né? A ideia é conservar e tentar recolher material mais antigo, original tanto quanto possível, e ir preenchendo como se isso aqui tivesse sido uma. Acho que eu posso dizer, uma casa de engenho, nesse modo, sem utilização de quase nada moderno. A ideia principal é essa, mas não foi feita ainda nada nesse sentido. Mesmo porque a verba não chegou ainda a esse ponto. Sim, verdade. Em termos de. Essa aqui é tijolo aparente. Lá em termos de investimento, nós falamos antes, a ideia era de deixar na parte externa da casa, revestimento das paredes, mas um sistema que se usou mais no interior do estado. Era massa única. Porque você vê, há um cuidado maior construção de edifícios, apartamentos e casas residenciais, de se aplicar a chamada massa única, ou aliás, a massa fina, que dá aquele quase polimento na textura da parede. Ela torna-se muito mais delicada, muito mais fina. Enquanto no interior, talvez por não se ter, ou não se encontrar lá pessoal mais capacitado, talvez mesmo material apropriado para isso, eles usam a chamada massa única, ou seja, areia de fingir, como chama-se, e o cimento numa quantidade muito pequena. Então, com essa massa, ela é simplesmente espalhada e aplainada sobre a parede. Acontece que essa aplicação nunca fica muito uniforme, então ela torna-se um pouco grosseira, inclusive com algumas falhas. Isso caracterizou muito a casa do interior, chamada massa única. Como o pessoal, inclusive, brincava muito dizendo que a gente ia morar no interior, que quando nós chegamos aqui, nós havia nenhuma casa ainda muito por perto. Agora você vê que existem algumas condições. Então, mais quase que a tipo de piada naquele tempo, a ideia surgiu de se deixar o revestimento na forma mais simples possível, ou seja, na chamada massa única, mesmo com todas as imperfeições, com todas as falhas que normalmente todo construtor ou toda pessoa que compra uma casa procura evitar que apareçam nas suas paredes. Nós não temos essa preocupação, pelo contrário, a ideia não foi de deixar a casa com algumas falhas no sentido de revestimento. De qualquer forma, mesmo que a nossa ideia fosse outra, como nós queríamos vir para cá já com certa urgência, e parecia que a casa nunca mais terminava, quando chegamos em março, no dia da construção, tomando segurança, paramos, despedimos todo mundo, ficamos com 2 ou 3 homens aqui apenas, e nos mudamos de qualquer forma. Tanto que é assim que as últimas janelas e as últimas portas foram pintadas já após a mudança. Mesmo porque a essa altura a gente já estava ameaçado de despejo. Porque tínhamos alugado um apartamento apenas por 6 meses e o prédio havia se escoado completamente e a dona queria, evidentemente, o seu apartamento de volta. Então, proibido por tudo isso, praticamente coagido, nós tivemos de voltar ou de se instalar aqui em Piedade. Bom, a cobertura da casa foi mais uma das ignorâncias de bacharelamento aqui do construtor. Nós imaginávamos, no princípio, trazer ou fazer a cobertura da casa com telecanal. Telecanal aparente. Ou seja, aquele de barro, finalmente, como se usa por aí. Com os caibros aparecendo, tudo isso. Isso tem uma grande vantagem. Pelo menos eu sempre achei uma grande vantagem em casa do interior. Produz uma espécie de temperatura agradabilíssima embaixo. Não sei se vocês já notaram, na forma, por exemplo. Só que é forma, né? É a forma do interior que a gente chama aqui de jarra. Você põe a água da forma e ela está permanente em friazinha. Parece que saiu do refrigerador constantemente. Você sente isso num galpão coberto de telha de canal e ela dá ali embaixo uma temperatura agradabilíssima. Então, eu estava com a ideia de trazer esse tipo de cobertura aqui para casa, mantendo-a totalmente sobre telha de barro, sem nenhum forro, diretamente. Acontece que ali no braço esquerdo, botou a boca no trombone, como a gente diz. Não pode, vai juntar telha de aranha, não vai ter quem limpa aquele negócio, está por cima, tudo isso. Aí, quando ela reclamou, a casa já estava em construção. Então, a essa altura, eu também me assustei, né? Puxa, casa de praia. Poeira realmente, de fato, vai ter muito. E esses bichinhos que sempre aparecem por aqui, aranha principalmente, deve ser o nunca acabar. Então eu já estava me imaginando em criar um sistema de escadas para limpeza do telhado e tudo mais. Mas ia ficar tão complicado que quando as coisas já estavam na altura atual, praticamente a gente fez um conselho de família para decidir se o telhado ia ser o original ou se sofreu alguma modificação. De forma que esse solo no telhado foi uma das muitas modificações que essa casa sofreu durante a própria construção. Porque a essa altura, a ala feminina reclamando da limpeza. E eu totalmente preocupado com o problema de limpeza. E mais meu irmão, por outro lado, que é engenheiro também, mas é químico. Então é meio desligado em problemas de a gente pode dizer, de engenharia. Eu já estava preocupado em como quimicamente resolver o problema das aranhas, dando banhos especiais na cobertura para nunca aparecerem. Então, nessas condições, acabamos optando pela solução mais simples, ou seja, usar o sistema de laje espuma, e substituir o telhado usando a telha que hoje é usada, inclusive mais fácil de aplicação, que é a chamada brasilite. Apesar da inconveniência que ela possui de esquentar demais, mesmo assim, a gente julgou que usando esse tipo de cobertura atual, a chamada laje, e mantendo a circulação de ar entre a telha e a laje, se eliminaria esse problema. Bom, de fato, a questão do calor nós nunca tivemos. Bom, o problema de aranha a gente também nunca teve. Elas não aparecem por sobre a laje. Mas isso foi mais um pequeno degrau a ser vencido, na medida de se estabelecer como um advogado faz uma casa. Ou seja, nunca vai fazer um negócio muito bem certo, muito direito. Porque parece absurdo, de fato, a gente dizer que está em construção, ele está discutindo que telhado vai se usar na casa. Isso, de fato, ocorreu aqui. Em parte, devido aí a Ana e os problemas de aranha e outros bichinhos similares. Com piedade. Isso aí é outra consequência, digamos assim, das mudanças. A telha, o sistema de telhado comum, a ideia é de se jogar a água para os lados de tal forma que ela seja embebida pelo terreno, terra pura e simplesmente, ou então coletada através de calhas que sejam eliminadas posteriormente. No nosso caso, uma vez que eliminamos o telhado aparente, o telhado comum, canal, e optamos pela utilização da telha de cimento amianto, gasolete, nós julgamos que o telhado deveria então não aparecer de nenhuma forma. Isso trazia algumas questões que necessitavam de solução imediata, mesmo por causa de tempo e o pessoal já parado esperando para saber o que ia fazer. A ideia comum é se usar o meio da casa e aí fazer o divisor d'águas, de forma que as águas sejam jogadas para o lado. Isso ia nos dar uma inclinação mais ou menos forte, de tal forma que você, talvez a uns 30 metros além da casa, necessariamente viria o telhado brasileiro, que para o gosto estético, para a vista, é horrível, embora seja tremendamente prático. Então trouxemos uma outra solução, qual seja a de trazer inclinação para o centro da casa e a utilização de uma calha enorme, feita de alumínio, uma vez que alumínio não é sujeito à ferrugem, para que dessa calha recebesse a água totalmente do telhado e se recolhendo-a, a gente pudesse então jogá-la em uma canalização própria para o sistema de esgoto da rua. Bom, isso foi feito e funcionou maravilhosamente bem até o dia que choveu pela primeira vez aqui em casa. Quando choveu, verificou-se que o alumínio tinha um furo, que não dava um milímetro de extensão. Mas o problema é que esse cidadão, esse furo, se localizava bem em cima aqui na sala e a laje espuma, evidentemente, é permeável. Então, na primeira chuva, a gente estava vendo uma bruta mancha d'água aqui na sala. Mesmo nós estávamos para cima e aquela mancha aparecendo e aumentando a cada dia. Então, veio o problema. O que é que se faz? Reúne seu conselho de família, o químico principalmente, porque alumínio não pode ser soldado. Alumínio não pode ser emendado. Então, o que é que se faz? Isso vira soluções mais estapafúrdias de todas as partes. Inclusive, a utilização de placas de material colante próprio, como se fosse esparadrapo, por cima da uma certa região da calha, de tal forma que aquele pequeno furozinho fosse eliminado de uma vez por todas. Bom, e tentou-se usar essa placa. Acontece que com o sol muito forte, o material resinoso descolava e a placa por si mesmo enrolava e o furo permanecia, chovia, o buraco em cima. E isso aí foi um problema aqui durante quase uns 3 meses. Até um belo dia que surgiu o ovo de Colombo. Simplesmente a gente não tinha mais o que fazer aqui, apanhamos um tubo de araldite, despejamos um pouco lá em cima, misturamos em cima da calha mesmo e até hoje nunca mais vazou. Mas isso é parte dos problemas. Outro que a gente teve aqui muito curioso em princípio também era a questão do declive do terreno. Porque quando nós compramos o terreno, isso aqui era mato, pura e simplesmente. Você não podia nem sequer andar pela área a ser desbravada. Carpicho, aquelas coisas todas que você não, olha assim de longe e tal. Então, quando a gente comprou o terreno e mandamos o pessoal aqui desmatá-lo, tornar o claro, descobrimos que havia uma diferença muito pequena de nível daqui para frente, daqui da frente da casa para o final. Apenas 1,80 m. Você imagina que 1,80 m de declive já é alguma coisa. O mato, honestamente, o mato não deixava aparecer. É por isso que a gente diz aí que Deus é grande, mas o capim às vezes é maior, né? O mato cresce, a gente não se apercebe do que existe por baixo. Nessas condições, então, surgiu o problema da casa. O que é que se faz para não gastar dinheiro no que diz respeito a esse declive? O dinheiro era curto já, antes de construir a casa. Surgem as diversas soluções. Uma, fazer a casa em planos. Bom, para começar, eu confesso que eu sou tremendamente preguiçoso. Se fosse aproveitar o terreno, a inclinação, teríamos de encontrar diversas escadas aqui. 1,80 m é quase a altura normal de uma construção. O pé direito hoje numa casa, pela prefeitura mínima, de 2,10 m. Você vê 30 centímetros, é pouco mais do que um palmo. Dá para ter uma ideia mais exata da diferença. Havia a solução, então, de se fazer a casa em planos. Mas, além do problema das escadas, tínhamos a contar também com a questão de calor, que é a parte mais baixa da casa, evidentemente já seria a parte de cozinha, insolação e área de serviço, empregados e mais, seria a parte mais prejudicada, mais quente, vamos dizer assim, aquela praticamente inabitada. Então, o remédio, a solução era subirmos todo o piso da casa. Ora, para subirmos o peso da casa, teríamos de fazê-lo através de pilotis. A utilização de pilotis exigia uma base de concreto bem considerável. Acrescido o problema de que nós fizemos uma sondagem aqui e estamos aqui ao final do terreno, apenas 1,5 m do nível do lençol d'água. Então, isso exigia, além do pilotis, exigia a utilização de estacas para garantir qualquer problema de queda, digamos assim, da própria construção. Então, nessa discussão, surgiu finalmente a solução conciliadora, que foi a utilizada. Definimos a área externa da casa, fazemos um embasamento com pedras, como se usava na construção dos fortes antigos, utilização de pedras maciças, dentro de uma água de cimento. Então, enchemos, ou simplesmente soterramos esse interior. Assim que a areia acamar, então se constrói a casa daí para cima. Foi a solução que nós demos. Quer dizer, visualmente ela não é muito não se apercebe com facilidade, porque a própria parte externa já foi aterrada. Mas mesmo assim, antes de se usar o aterro, logo que nós viemos para aqui, havia um olho para essa janela aqui atrás, via-se como era profunda a parte leste da casa. Ela ficava totalmente no outro plano, enquanto que o terraço situava-se bem acima. Essa foi a utilização simplesmente do velho princípio dos portugueses e dos holandeses aqui, usar muita pedra por baixo e tentar construir daí para cima. Foi esse o esquema maior usado na construção. Mas na base do improviso, na base do arranjo, na base da adivinhação. Porque, como eu disse antes, meu irmão é químico, quer dizer, de engenharia, construção civil, muito pouca coisa. Meu avô é engenheiro ferroviário. Ótimo para construir ferrovias e pontes e grandes estruturas, mas no terreno de construção de residência eu estou totalmente jejuno, como eu também. Bom, se bem que, como engenheiro, naturalmente soubesse, conhecesse e tivesse plena certeza do que fazer. Mas nós, na realidade, acho que para cada um, para mim, para meu irmão, para meu avô, para Ana, então nem se fala, é a primeira experiência que se teve efetivamente em construir uma casa. Porque a atividade normal de cada um sempre foi desviada desse sentido. Na parte do meu irmão, mais no que diz respeito a elaborar e trabalhar com processos de mutações químicas. A preocupação maior do vovô sempre foi estabelecer curvas de nível e determinar como uma composição poderia vencer uma rampa. Bom, e a gente, piedade, é tentar soltar nosso anãozinho da cadeia de vez em quando. Quer dizer, é a verdadeira tentativa da conquista de algo que para nós é completamente desconhecido, nesse sentido de construção. Eu só sei que você poderia falar de outros tipos de construção, além de casa. Pedro, você deve ter notado que eu mal consegui para o gasto, para a construção da minha casa. Então, falar de outro tipo de construção é um pouco mais difícil. Olha, eu vou te ser sincero. A única experiência anterior que eu tive de construção foi num pequeno tempo que nós passamos em Itamaracá e nós metemos a construir ou a fazer uma granja. A verdade foi essa. Naturalmente, ninguém entendia nada de galinha, mas a gente estava lá para fazer a granja. E compramos um terreno e resolvemos construir alguma coisa ali dentro. O primeiro problema que a gente tinha de enfrentar, evidentemente, era a água, que não possuíamos nenhum curso d'água por perto. E a gente, como a gente não tinha isso, fomos à solução normal, que seria a cacimba. Foi a primeira e única experiência que eu tive antes dessa. Quando chegamos aos 38 metros de profundidade, paramos, porque soltudo o rapaz dizia que não podia mais cavar, porque não tinha mais ar lá embaixo para respirar. Então você vê que eu não posso falar nunca em construção, porque o cidadão. O cidadão que se atreve a tentar fazer uma cacimba, insiste até 38 metros e não viu água, esse aí jamais poderia usar o anel de engenheiro, né? Então fica difícil de falar aí com isso. Não, o problema da água aqui, eu confesso que é um mistério, porque eu tenho alguns conhecidos que moram a 100 metros daqui, alguns outros moram a 200 por lá de lá. E eles reclamam dizendo que vem tomar banho aqui em casa qualquer dia desse, porque eles não têm água em casa e eu continuo tendo. Como eu não sei. Eu sei que até hoje tem. É, Ana dá uma solução mais simples. Diz que naquela casa da frente mora o cidadão que é diretor do Sané. Então a gente fica sempre na sombra, na casa do rapaz, na esperança de que isso continue, que ele não se mude nem tão cedo daí. Agora, de fato, água aqui, em princípio de construção, foi problema. Mesmo porque havia uma casa já aqui perto, aqui ao lado, eles já haviam puxado o encanamento do conduto central, do duto central para a casa dele. E ficava muito perto daqui, mas nós julgamos que podíamos puxar o nosso cano utilizado pelo mesmo. Acontece que esse rapaz aí, de certa forma, eu não posso condená-lo, não. Teve o cuidado de não permitir que a gente retirasse água do seu encanamento, poderia enfraquecer a sua pressão. E nessas condições, nós chegamos a ter, então, de fazer um encanamento próprio, já que o saneamento não fazia, até o duto na rua, a 200 metros daqui, para podermos ter algo de água para utilização durante a construção. Mas, na verdade, mesmo durante a construção, não faltou água aqui em casa. Até agora não faltou. Você sabe, eu acho que eu dou uma sorte tremenda, porque nós não tínhamos esse serviço de esgoto. Aqui na região não havia nada disso. E quando nós começamos a construir a casa, pensamos então em fazer o sistema de fossa, que é o normal, utilizado aqui em toda a região. E quando acabamos a casa e construímos o serviço de recolhimento para fossa e tudo isso, ocorreu a conclusão da construção de um edifício aqui próximo, que a prefeitura exigiu para esse edifício, é um serviço de coleta sanitária. Já vi que alguém tem alguém responsável aqui por perto. E o serviço, o encanamento deles passou por aqui, para desaguar numa construção ali atrás. De formas que então eu aproveitei e uni o meu também ao dele e facilitou muito aqui em casa. Eu dou sorte, né? Não há a menor dúvida. E sobre materiais de construção, mas não madeira e tijolo, cimento, mas fechadura? Material de construção é algo curioso. Eu tenho pena, honestamente, tenho pena hoje de quem se propõe a edificar uma casa. Porque terminamos essa recentemente ontem, praticamente ontem. Quando começamos, ainda podíamos fazer uma previsão de despesas. Hoje, quem começa a construir não sabe nunca se vai acabar a casa, porque não sabe, na verdade, se vai ter dinheiro para isso. O acréscimo no preço, no custo do material é algo realmente impressionante. Mas impressionante mesmo no que diz respeito a certos materiais. Que é a primeira vez que nós não vemos numa casa. Porque quando se fala em construção, a ideia primeira é se fazer referência apenas a tijolo, cimento e areia, que é o mais barato, por incrível que pareça, dentro de uma casa. Embora a gente passe hoje assim pela rua, veja uma placa cimento, 16 cruzeiros, se acha um absurdo. Mas isso, por incrível que pareça, ainda é o mais barato para construir uma casa. Onde vai efetivamente as pobres finanças de um construtor, situa-se nessa área que normalmente não se apercebe. Quando terminamos a casa e o marceneiro disse, doutor, agora eu preciso de 32 fechaduras. Você está louco? Eu não tenho 32 portas na casa. Comecei a contar e, de fato, ele carecia de 32 fechaduras. Como carecia de 60 e tantas dobradiças e então a quantidade vai crescendo. E você, então, se arma de uma lista que já não parece mais nenhuma lista de material, já é um jornal dominical, assim, tipo Estado de São Paulo. O negócio começa e não acaba mais nunca. E você vai procurar esse material e começa a descobrir que há uma espécie de jogo que o próprio fornecedor faz. Eles principiam lhe apresentando um material extremamente caro. cobra uma pequena fortuna por aquilo. Então, você, ou por comodismo, por de fato escolher dinheiro, adquire logo aquilo que ele apresenta pela primeira vez, ou então você começa a fazer a detestável, horrível parte da construção da casa, que é a coleta de preços. Ou seja, andar de fornecedor em fornecedor, já sem muito tempo, mas tendo andado em um para conseguir um preço mais acessível naquele material. Quando você finalmente consegue aquele valor menor para o material, então você entra numa questão de qualidade. Por exemplo, num terreno, numa situação como a nossa, nós temos de contar com a maresia. Então, vem a utilização, você vai usar ferro, vai usar latão, vai usar cobre, ou o que é que você vai usar? Algo que não seja atingido muito facilmente pela maresia. Porque, fatalmente, a maior parte dos objetos metálicos nessa casa, por mais um ano, dois anos, vão começar a demonstrar sinais de ataque da corrosão, pura e simplesmente. O que diz respeito a bens eletrodomésticos, por exemplo, hoje eu já estou convencido que a cada dois, três anos eu vou ter que comprar um refrigerador novo, uma bateria nova e assim por diante, porque a ferrugem fatalmente terá de destruir tudo isso. Mas quanto ao material, então você encontra já, no nosso caso, esse problema maior, é determinar algo que não seja não esteja facilmente sujeito à ação do salitre, à ação do sal. Então você tem de selecionar com mais cuidado, com mais cautela tudo isso. Depois vem um problema de natural que você sofre e se desespera profundamente. Ah, a porta não fecha direito, a fechadura tal ficou com defeito, você passa, tenta virar a chave e não consegue. E, então vem, você já morando na casa, o problema. Descobre onde é que está o pobre do marceneiro que colocou essa fechadura, traz ele de volta para consertar o mal feito. Então o rapaz já volta com má vontade. Já volta com cara feia e você tem de suportar aquele problema todo. Agora, o tipo da coisa, no final, te digo honestamente, eu sou capaz de começar tudo de novo. Porque é divertido. Você passa por aqueles problemas todos, toda aquela dificuldade maior, tem hora que você se desespera, acha que nunca vai terminar a casa, que o dinheiro nunca vai dar, tudo isso. Tem problema de trabalhador, o sujeito não trabalha, se despede. Então você começa a descobrir que a CLT não é muito favorável para o seu lado. E tudo isso, eu digo isso porque eu nunca fiz processo trabalhista na minha vida. Então foi quando eu comecei a ter contato com a CLT, sem entender de que é outra área. Mas com tudo isso, você tem, no final de contas, uma gratificação enorme. Saber que é o que você fez. Pode não ser bom, possivelmente não será a melhor casa, mas é o que você construiu. E aquilo ali dá uma espécie de um sentido meio pessoal de realização. Você sabe que construiu finalmente, é o que veio de você. E, nesse sentido, vale mil vezes, digamos assim, todo o sacrifício, todo o esforço, todo o trabalho que você teve. Então, gratifica demais nesse sentido. Professor, você disse que a casa ainda não estava decorada. O que vocês pensam colocar dentro aqui do São Paulo? Piedade, novamente eu vou dizer, não sou decorador, como também não sou construtor. A ideia é de se utilizar. Você vê, nós temos aqui já duas máquinas antigas, que a gente está, a essa altura, tratando de recuperar. Todas as duas, acho que devem estar perto de 100 anos já. A ideia é de se apanhar esse material mais antigo. Você vê, eu já consegui uma radiolazinha portátil, daquelas de corda, totalmente desmontável, de 78 rotações, daquelas que se vê ainda vitrola, com o cãozinho falando na boca. Quer dizer, essas coisas antigas. Assim que eu conseguir reunir mais alguma coisa nesse tipo, então a gente vai tentar arrumar essa casa como se, de fato, esses bens ainda estivessem sendo utilizados. Porque, da mesma forma como essas duas máquinas ainda funcionam, a própria Electrola, no caso era Electrola mesmo, que eu sei tudo, ainda está capaz de reproduzir um disco. Então, é isso que a gente, de fato, pensa em fazer. Quer dizer, para dizer a você agora, de fato, eu penso em usar isso ou aquilo, torna-se um pouco difícil, porque eu ainda não consegui. Então, na realidade, nós estamos pensando mais em obter os objetos, obter essas peças mais antigas, e depois, em função delas, vir a determinar o que se fazer dentro da casa. Mesmo que hoje eu já me tornei um pouco cauteloso em afirmativas, desse tipo, vou fazer isso ou aquilo outro. Porque eu me lembro que, no dia que eu me formei, aquela festa toda, aquela alegria, coloca a senhora no dedo, então todo mundo faz seus juramentos profissionais. Ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro, o negócio todo. Eu me lembro que eu fiz um juramento negativo. Duas coisas na minha vida eu jamais farei. Processo crime e ensinar. São as duas que eu faço hoje e gosto. Quer dizer, daí em diante, eu fiquei meio cauteloso nessa escolha anterior de uma linha, um princípio de ação determinado. Principalmente nesse ponto de decoração. Eu, de fato, não sou muito entendido nisso. É por isso que eu digo assim, eu estou esperando possuir os bens primeiros e sentar aqui um dia e imaginar se eu morasse e fosse utilizar essa radiola, tudo isso, como é que eu gostaria, onde é que eu gostaria que ela ficasse, onde é que eu utilizaria tal, qual objeto. Então, na medida em que eu possa, de fato, fazer isso, então trataria de definir a localização e a situação. Porque é uma coisa curiosa, a gente vê em revistas, por exemplo, decoração e construção, aquelas casas lindas, aquelas salas belíssimas, tudo mais, mas se você parar para imaginar, como se você estivesse sentado, digamos, numa cadeira ali, em uma daquelas salas, você, com pouco tempo, vai se aperceber que ela não é utilizável. Você não vai se sentir bem ali. Entende? É por isso que eu penso, primeiro, em possuir os bens, tentar pô-los à minha frente e imaginar como eu seria capaz de melhor usufruir daquilo. Porque, afinal de contas, se tem uma casa, uma sala, um quarto, um gabinete, para que a gente utilize aquilo e não para que a gente passe a fazer parte da paisagem, pura e simplesmente. Então, a ideia de utilizar primeiro os bens que você dispõe é que vai condicionar todo o restante. Por isso que deixa isso para depois.